Panorama Agrícola para 29 de agosto de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira, 29 de agosto de 2011, lua nova, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado desta segunda-feira é: o que não mata, engorda. Será? Confira na dica desta segunda, salada com maçã. Começa hoje em Chapecó o evento Sustentar. Segunda-feira é dia de mercado agrícola e também do Espaço da Mulher, entrevista Com Licença, Vou à Luta. Participe do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você quer incrementar a salada de alface? Misture as folhas de alface e uma maçã cortada em fatias finas. Sirva com o molho de sua preferência. É bom e saudável. É hora das notícias. Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina apresentou recentemente pauta de reivindicações para a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Os pescadores querem apoio para as 35 colônias de pescadores de Santa Catarina. Entre as reivindicações está o repasse de recursos para a manutenção das atividades das colônias e recursos para fortalecer a inclusão digital dos pescadores em suas sedes. Santa Catarina já é o maior produtor nacional de pescado e o governo do estado irá fortalecer ainda mais as ações de pesquisa, extensão rural, defesa sanitária e fomento para a pesca catarinense. A SIDASC realizou recentemente a apreensão e a destruição de 206 brincos confiscados em uma propriedade em Caçador. Os brincos eram usados para validar gado oriundo de outros estados. Os brincos, que servem para rastreabilidade, foram encontrados durante uma investigação que durou 3 meses. O proprietário informava a existência de 206 animais, mas na prática eles não existiam. A SIDASC trabalha para manter a sanidade animal em Santa Catarina. Começa hoje e vai até quarta-feira em Chapecó o Sustentar 2011, quarto fórum sobre energias renováveis e consumo responsável. A abertura ocorre hoje às 18h. Entre as experiências a serem compartilhadas estão casos de sucesso envolvendo energia solar, hídrica, eólica e biomassa. Na quarta, dia 31, haverá um painel sobre negócios sustentáveis e economia verde, com ênfase em pagamento por serviços ambientais e agricultura de baixo carbono. Minha Casa Minha Vida vai beneficiar pescadores artesanais. A meta em 4 anos é construir 60 mil casas para populações que ganham até 10 mil reais por ano. Caso de pescadores artesanais, famílias indígenas, extrativistas, quilombolas e agricultores familiares. O programa é da Caixa Econômica Federal. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. O SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Santa Catarina, tem um programa chamado Com Licença, Vou à Luta. E para falar sobre esse assunto, na linha está conosco o superintendente do SENAR, Gilmar Zanluc. Com licença, vou à luta. Trata-se do que, senhor Gilmar Zanluc? Trata-se de um programa estruturado pelo Senar Nacional e, obviamente, pelo Senar Administração Regional de Santa Catarina, por decisão do nosso presidente do Conselho, Dr. Zé Pedroso, tem nos incumbido a superintendência e a equipe técnica em fazer com que esse programa chegue a campo, pois ele tem duas estruturações, a questão presencial e também através do portal Educação à Distância, mas nós temos preconizado o trabalho presencial. Trata-se de um programa diferenciado, com a carga horária de 40 horas, específico para mulheres. Essas mulheres que gerenciam, que estão à frente da sua propriedade rural ou de uma atividade dentro da propriedade rural, aonde nós abordamos nessas 40 horas, através de instrutoras do Senar preparadas para isso, temas bastante relevantes no que tange à questão do gerenciamento. Uma noção importante com a carga horária de 8 horas sobre empreendedorismo e 8 horas sobre gestão financeira, né, da propriedade, planejamento estratégico também 8 horas, legislação, aí entra a questão de uma noção básica de legislação ambiental, sanitária e trabalhista, com a carga horária de 8 horas, e questão de liderança, né? Um conteúdo onde desperta o interesse e a participação da mulher efetivamente na vida comunitária. Então é um programa que já vem acontecendo nas diversas regiões de Santa Catarina com pleno êxito e sucesso. Então esse programa de gestão da propriedade em benefício da mulher rural, a abrangência dele é estadual, já começou, qual a próxima etapa? Nós temos aí já programados e já muitos deles já realizados na região do sindicato do estado, que são, nesse primeiro momento, são 10 eventos, né? Canoinha, Sereniópolis, Campos Novos, com duas turmas, Palmitos, Araranguá, Turvo, Joinville, Campo Alegre e Itapiranga. Porque esses 10 programas, eles tratam de um programa ainda piloto, no caso, mas já devidamente comprovado, que dá certo, estruturado pelo Senar Nacional, e Santa Catarina já com a primeira experiência que já tem dado certo nesses 5 módulos, totalizando as 40 horas, sendo um dia por semana, com esse grupo de mulheres que são formados num número de 13 a 15 mulheres, né? Tem dado certo, temos uma demanda bastante grande para 2012. Nós agradecemos a Gilmar Zanlucchi, superintendente do Senar Santa Catarina, aqui no Panorama Agrícola, falando sobre Com Licença, Vou à Luta. Muito obrigado, seu Gilmar. Nós que agradecemos a oportunidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Antes de encerrar o programa de hoje, lembramos para você que começou no último sábado e vai até o dia 4 de setembro em Esteio, no Rio Grande do Sul, a Expo Inter, a maior feira agropecuária da América Latina. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento se faz presente junto com a Embrapa, apresentando vários programas, entre eles o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que é um dos principais programas atualmente em desenvolvimento. Muitas atrações na Expo Inter em Esteio, então até o dia 4 de setembro. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.